Inspiração é o movimento respiratório de encher os pulmões de ar. A respiração, ela tem um papel fundamental na vida, mas não só de oxigenar o corpo físico, mas também de transmitir ao perispírito o fluido etéreo universal, que é capaz de operar nele processos de significativa transformação. Diversos exercícios de interiorização se utilizam de técnicas respiratórias, buscando energizar e harmonizar esses corpos. Mas o termo inspiração também nos leva a um outro entendimento, aquele que nós designamos como sugestão, como pensamento criativo, ideias. No Livro dos Espíritos, a resposta da pergunta 459 nos relata que a influência dos espíritos em nossos pensamentos é tão grande que por vezes até nos dirigem. Isso acontece porque, invigilante como nós somos, tanto no campo físico, mas ainda mais no campo mental, nós vamos dando vazão às sugestões que encontram em nós o solo fértil para se desenvolverem. Mas nós somos inspirados constantemente pelos bons espíritos, assim como pelos maus, assim como na clássica batalha entre o bem e o mal. Nas histórias, o bem sempre prevalece, porque a virtude se sobrepõe a tudo. Mas na nossa realidade, muitas vezes o bem é esquecido. E só é levado em conta o nosso interesse, que acaba nos movendo, o resultado imediato, que traz satisfação, e a nossa construção daquele ser virtuoso vai ficando adiada. Por que ouvimos tanto essa voz intuitiva dos desejos egóicos? A transformação é um processo longo e que exige renúncia, disciplina e força de vontade. Porque só através dessas práticas é que vamos nos desinteressando desses prazeres fugazes e vamos abrindo a nossa escuta aos conselhos verdadeiros e úteis. Deus está presente em toda parte, nas coisas comuns que temos todos os dias e nem nos damos conta, naquelas que exigem uma maior atenção e esforço, e também em outras que contrariam completamente a nossa vontade. A questão é estar em equilíbrio para entender cada recado, qual a mensagem que eles nos trazem, e através dessa compreensão, poder discernir as intuições que nos chegam. São inspiradas por quem? Sempre a responsabilidade da ação é nossa. Convém que nós possamos compreender, analisar, perceber o que realmente nós estamos fazendo. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.